Ficheiro 83, página 547, capítulo 28. Beijos e ceroulas. Gradualmente encontrei o meu lugar na engrenagem da propriedade. Como Jenny já não conseguia fazer as longas caminhadas até às casas dos arrendatários, comecei a visitá-los, às vezes acompanhada por um palafreneiro, outras por Jamie ou Ian. Levava alimentos e remédios, tratava os doentes da melhor forma que me era possível e fazia sugestões para a melhoria da saúde e da higiene, que eram recebidas com graus variados de boa vontade. Na própria Lallybroch, eu bisbilhotava a casa e os terrenos, tornando-me útil onde fosse possível, em geral nas hortas e jardins. Além do pequeno e adorável jardim ornamental, a mansão possuía um pequeno jardim de ervas medicinais e uma enorme horta que fornecia nabos, couves e abóboras. Jamie estava em toda a parte: no gabinete com os livros de contabilidade, nos campos com os arrendatários, na estrebaria com Ian, compensando o tempo perdido. Havia nisso também mais do que dever ou interesse, achava eu. Em breve teríamos de partir. E ele queria deixar tudo a funcionar, de tal forma que não se notasse a sua ausência, até que ele, até que nós, pudéssemos voltar definitivamente. Eu sabia que teríamos de partir, mas cercada pela casa e pelos arredores tranquilos de Lallybroch e da companhia alegre de Jenny, de Ian e do pequeno Jamie, sentia-me como se tivesse finalmente chegado a casa. Após o pequeno almoço, numa manhã, Jamie ergueu-se da mesa, anunciando que pensava ir até ao Val para ver um cavalo que Martin Mack queria vender. Jenny virou-se do aparador, a testa franzida. Achas seguro, Jamie? Tem havido patrulhas inglesas em toda a região nos últimos meses. Encolheu os ombros, pegando no casaco. Terei cuidado. Jamie, disse Ian, entrando com uma braçada de lenha para a lareira, queria perguntar-te: podes ir ao moinho hoje de manhã? O Jock esteve lá ontem e disse que havia qualquer coisa mal com a roda. Dei-lhe uma olhadela rápida, mas os dois juntos não conseguimos movê-la. Acho que há alguma sujidade presa nas engrenagens do lado de fora, mas fica dentro da água. Bateu levemente com a perna de pau no chão, sorrindo para mim. Ainda posso andar, graças a Deus, e também montar, mas não consigo nadar. Fico a debater-me e a girar em círculos como um inseto. Jamie colocou o casaco sobre a cadeira de novo, com um sorriso, diante da descrição do cunhado. Não é assim tão mau, Ian, se isso te impede de passares a manhã num açude quase congelado. Sim, eu vou. Voltou-se para mim. Queres vir comigo, Sassenach? Está uma linda manhã e podes trazer a tua cestinha. Lançou um olhar irónico à enorme cesta de vime que eu usava para colher plantas. Vou mudar de camisa, volto já. Dirigiu-se às escadas e subiu-as, 3 degraus de cada vez. Ian e eu trocámos um sorriso. Se havia algum pesar por tais façanhas estarem agora fora do seu alcance, ele ocultava-o sob o prazer de ver a exuberância de Jamie. É bom tê-lo de volta, disse ele. Quem me dera que pudéssemos ficar, respondi pesarosa. Os meigos olhos castanhos alarmaram-se. Não estão a pensar em ir embora já, pois não? Sacudi a cabeça. Não, não imediatamente. Mas teremos de partir antes de a neve chegar. Jamie decidira que o nosso melhor roteiro seria ir para Beaulieu, lugar de origem do clã Fraser. Talvez o avô, Lord Lovat, pudesse ajudar-nos. Se não, poderia pelo menos tratar da nossa passagem para a França. Ian anuiu com a cabeça, mais tranquilo. Ah, sim, mas ainda tem algumas semanas. Era um belo e luminoso dia de outono. O ar acre como a sidra e um céu tão azul que seria possível afogar-me-nos nele. Caminhávamos devagar para que eu pudesse ficar atenta a alguns pés de madressilvas e cardos, conversando descontraídamente. Para a semana temos o dia dos pagamentos, observou Jamie. O teu vestido novo fica pronto até lá? Acho que sim, porque é uma ocasião especial. Sorriu-me, segurando a cesta, enquanto eu me inclinava para colher um talo de tanaceto. De certa forma, sim. Nada como os grandiosos eventos de Callum, sem dúvida. Mas todos os arrendatários de Lallybroch virão pagar as suas rendas e prestar homenagem à nova senhora de Lallybroch. Imagino que ficarão admirados por teres casado com uma inglesa. Acredito que alguns pais ficarão desapontados. Namorei uma ou duas raparigas nas redondezas, antes de ser preso e levado para Fort William. Lamentas não teres casado com uma rapariga da zona? Perguntei afetadamente. Se achas que vou responder sim, contigo aí parada com uma faca de poda na mão, observou, tens uma opinião menos lisonjeira sobre o meu bom senso do que eu imaginava. Larguei a faca, com a qual começara a escavar, estendi os braços e fiquei à espera. Quando ele finalmente me soltou, inclinei-me para pegar na faca outra vez e disse, provocando-o: Sempre me perguntei. Por que ficaste virgem tanto tempo? Então, todas as raparigas de Lallybroch são feias? Não, disse ele, estreitando os olhos para o sol da manhã. Foi principalmente culpa do meu pai. Caminhávamos pelos campos no final da tarde, às vezes, ele e eu, e conversávamos sobre muitas coisas. E quando cheguei à idade de que isso fosse uma possibilidade, ele disse-me que um homem tem de ser responsável por qualquer semente que plantar, porque é seu dever cuidar e proteger uma mulher. E se eu não estivesse preparado para fazer isso, não tinha o direito de sobrecarregar uma mulher com as consequências dos meus próprios atos. Olhou para trás, para a casa, e em direção ao pequeno cemitério da família, perto da torre onde os pais estavam enterrados. Ele disse que a melhor coisa na vida de um homem é deitar-se com a mulher que ama, continuou em voz baixa. Sorriu para mim, os olhos tão azuis quanto o céu acima de nós. E tinha razão. Toquei no seu rosto delicadamente, traçando a larga elevação da face para o maxilar. No entanto, foi um pouco difícil para ti, se ele esperava que levasses tanto tempo a casar, observei. Jamie riu-se. O quilt a bater-lhe nos joelhos com a brisa enérgica do outono. Bem, a Igreja ensina-nos que a masturbação é um pecado. Mas o meu pai disse que achava que se fosse preciso escolher entre masturbar-se ou abusar de uma mulher, um homem honrado deveria escolher fazer o sacrifício. Quando parei de rir, sacudi a cabeça e disse: Não, não, não vou perguntar. Mas tu realmente mantiveste-te virgem. Só pela graça de Deus e do meu pai, Sassenach. Eu só pensava em raparigas quando fiz 14 anos. Mas nessa época fui mandado para casa com Dougal, em Bianacht. Não havia lá raparigas? Perguntei. Pensei que o Dougal tinha filhas. Sim, tem, quatro. As duas mais novas não são muito atraentes. Mas a mais velha era muito bonita. A Molly era 1 ou 2 anos mais velha do que eu e não muito interessada nas minhas atenções, acho. Costumava ficar a olhar fixamente para ela à mesa de jantar e ela olhava-me com desdém e perguntava se eu estava com catarro, porque se estivesse devia ir para a cama e se não, ela ficaria muito grata se eu fechasse a boca, porque não queria ficar a olhar para as minhas amígdalas enquanto comia. Estou a começar a ver porque continuaste virgem, observei, erguendo as minhas saias para atravessar um pontilhão de traves. Mas não é possível que todas fossem iguais a ela. Não, concordou ele pensativamente, segurando a minha mão para me ajudar a atravessar o pontilhão. Não eram. A irmã mais nova da Molly, a Tabitha, era mais simpática. Sorriu, recordando-se. A Tibi foi a primeira rapariga que beijei. Ou talvez devesse dizer a primeira que me beijou. Eu levava-lhe 2 baldes de leite do curral para a leitaria, maquinando o tempo todo como iria apanhá-la atrás da porta, onde não havia espaço para fuga, e beijá-la. Mas as minhas mãos estavam ocupadas e ela teve de abrir a porta para eu passar. Portanto, eu é que acabei atrás da porta e foi Tibo quem se aproximou de mim, me agarrou nas orelhas e me beijou. O leite também se entornou, acrescentou. Parece ter sido uma primeira experiência memorável, disse eu rindo. Duvido que tivesse sido a primeira dela, disse rindo. Ela sabia muito mais do assunto do que eu, mas não chegámos a praticar muito. Um ou dois dias depois, a mãe apanhou-nos na despensa. Não fez mais do que lançar-me um olhar penetrante e dizer à Tibi para ir pôr a mesa de jantar. Mas deve ter contado ao Dougal. Se Dougal Mackenzie fora rápido em se sentir insultado pela honra da irmã, eu podia imaginar o que deveria ter feito em defesa da honra da filha. Tremo só de pensar, observei com um sorriso. Eu também, disse Jamie, estremecendo. Lançou-me um olhar de esguelha, atrapalhado. Sabes que os rapazes de manhã às vezes acordam com bem, corou. Sim, sei, disse eu. Também os homens mais velhos, de 23 anos. Achas que não notei? Já me fizeste observar isso várias vezes. Bem, na manhã seguinte, depois de a mãe de Tibi nos ter apanhado, acordei assim. Tinha sonhado com ela, com a Tibi, quero dizer, não com a mãe. E não fiquei admirado ao sentir uma mão no meu pau. O que me surpreendeu foi a mão não ser minha. Com certeza não era da Tibi. Bem, não, não era. Era do pai dela. O Dougal. O quê? Bem, arregalei os olhos e ele sorriu-me muito satisfeito. Então sentou-se na cama e tivemos uma boa conversa, tio e sobrinho, pai adotivo e filho adotivo. Disse que estava satisfeito com a minha estada ali, ele próprio não tendo um filho e tudo mais. E como toda a família gostava de mim e tal. E como detestaria pensar que eu pudesse aproveitar-me dos sentimentos belos e inocentes que as suas filhas deviam nutrir por mim, mas que, é claro, estava contente por poder confiar em mim como confiaria no seu próprio filho. E durante o tempo todo que falou, e eu estive ali deitado, manteve uma das mãos na adaga e a outra pousada nos meus jovens tomates. E eu disse sim, tio, e não, tio. E quando ele saiu, enrolei-me na colcha e sonhei com porcos. E não voltei a beijar ninguém de novo até aos 16 anos, quando fui para Lahore. Olhou para mim sorrindo. Os seus cabelos estavam amarrados na nuca com uma tira de couro, mas as madeixas mais curtas estavam espetadas no alto da cabeça como de costume, com reflexos vermelhos e dourados no ar límpido e frio. A sua pele bronzeada adquirira um tom dourado durante a nossa viagem de Lahore a Craignadun, e ele parecia uma folha de outono voando alegremente ao vento. — E tu, minha linda Sassenach? — perguntou. — Os rapazes andavam a arfar atrás de ti ou eras tímida e recatada? — Um pouco menos do que tu, disse eu com ar sério. Eu tinha 8 anos. Por Jezebel, quem foi o felizardo? O filho do intérprete. Foi no Egito. Ele tinha 9 anos. Ah, bem, então não tiveste culpa, desencaminhada por um homem mais velho e um maldito pagão ainda por cima. O moinho surgiu lá embaixo, belo como num quadro, com uma trepadeira vermelho escura a subir resplandecente pela parede de argamassa amarela, com persianas abertas para a luz do dia, belas, apesar da pintura verde desbotada. A água jorrava alegremente pela represa sob a roda parada no açude do moinho. Havia até patos no açude, marrecos e patos bravos, fazendo uma pausa para descansar na sua rota para o sul. Olha, disse eu, parando no cimo da colina, colocando a mão no braço de Jamie para fazê-lo parar. Não é lindo? Seria bem mais bonito se a roda estivesse a funcionar, disse, de modo prático. Depois olhou para mim e sorriu. Sim, Sassenach, é um sítio lindo. Eu costumava nadar aqui, quando era miúdo, há um lago depois da curva do riacho. Um pouco mais abaixo, na colina, o lago tornou-se visível no meio dos salgueiros. Os rapazes também. Havia quatro a brincar, espalhando água e gritando, todos nus em pelo. Brrr! Fiz, vendo-os. O tempo estava bom para o outono, mas havia uma friagem no ar e fiquei satisfeita por ter trazido um agasalho. Fico gelada só de vê-los. Ai sim, disse Jamie, então deixa-me aquecer-te. Com um olhar para os rapazes no riacho, recuou para a sombra de uma enorme castanheira. Passou as mãos pela minha cintura e puxou-me para junto dele na meia-luz. Não foste a primeira mulher que beijei, disse baixinho, mas juro que serás a última. E inclinou a cabeça para o meu rosto voltado para cima.